mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Wizy Nobre. E eu sou o Evandro de Stories de Freitas. Evandro de Stories de Freitas? Como assim, rapá? Agora tudo tem opção Stories, então também tem que ter. Ah, é, né? Agora é o Zap Zap. Que pode fazer. Os cara botaram no cu do Snapchat mesmo, né? Mano, o Snapchat garoteou. Se você chega no patamar onde o menino Mike te faz uma oferta, você tem que se vender, né? Maluco. Não tem ideia. Não adianta, você não vai ganhar do cara. Mas isso é foda, né, mano? Porque aí acontece aquele famoso monopólio. Sim, mas até aí é melhor. O bom é ter competição. Que se forme o monopólio e o dono da. Se o Mike chega amanhã e manda e-mail que ele vai comprar o MPB. Caralho, já era. Ele tem que vender rápido, porque senão ele faz o melhor podcast do universo. Pode crer, não tem. E aí a gente toma no cu, tá ligado? O Snapchat, ele contrata aí um Wizy Nobre genérico, um Evandro Paraguai, já era, mano. Acabou, ninguém vai ver essa porra mais. Não, ele vai ter os cara, os artistas toscos dele pra criar música tosca dele pra colocar no podcast, tá ligado? Ah, é complicado ele mesmo. Ele é um cara que não dá pra disputar. Não dá, infelizmente não dá. Agora, eu nem cheguei a ver ainda, eu só vi o pessoal falando sobre isso aí. Eu tô ainda por fora. Eu vi muita reclamação. Que agora tudo tem stories, meu Deus. Calculadora, aplicativo da calculadora tem a função stories. os caras reclamam, né, mano? Reclamar tem passado. Isso aí é o padrão, né, mano? Se a parada deu certo, vai surgir vários copycats, que os gringos chamam, né? Várias imitações do negócio. Agora, deixa eu te falar uma parada aqui que eu tava conversando com o pessoal no Twitter. Sim. Que eu queria comentar com você. Olha só. Cara, eu tô me sentindo lesado aqui. Canadá, mas não deixa de ser brasileiro. Vamos reclamar. Ah, mas ele tá, mas eu acho que eu fui lesado. Os inscritos vão julgar aí. O que aconteceu? Tem um Lava Jato aqui. Tu assistiu Breaking Bad, né? Lava Jato é uma operação da Polícia Federal aí do Canadá? Ou é um local onde você lava o seu automóvel? É um local que você leva pra lavar o seu automóvel. Ah, tá. Entendeu? Sim, de repente. Um aparelho automotivo. Canadense, beleza. Não. Então, tem um Lava Jato aqui em Calgary que toda, acho que toda segunda-feira, eles fazem um joguinho de trivia, sabe qual é? Perguntas e respostas, valendo gift card. Sim. De $50 pra lavar o carro lá, né? Porra, e aí, custa $50 a lavagem? Custa mais ainda, mano. A lavagem completinha, lavar até o tapete por dentro, passar as pinaduras. Aqui eu pago 10 não, filho, e é nóis. É 80 pau, velho, uma lavagem assim. Aí eu vou completa. Montar... Malandro, projeto de vida, montar um lava rápido no Canadá. É, meu amigo, dá dinheiro. Esses trabalhos mais braçais aqui, cara, eles dão grana, entendeu? Que é justamente o motivo pelo qual você não precisa ter um trabalhão foda pra ter um estilo de vida bacana, entendeu? É justamente por isso. Então, o que acontece? Toda segunda, se não me falha a memória, eles postam uma imagem de um carro e eles perguntam de que filme famoso é esse carro. Pô, né? Maneiríssimo, porque... uma rede social, Facebook e tal? No Twitter. Aí o que é que acontece, né? Eles têm poucos seguidores. Eles têm, tipo, 2.000 seguidores, né? Sim. Então eles não recebem muito engajamento e eu vivo no Twitter, né? Então eu já tenho uma aba separada só pros caras aqui no TweetDeck. Você é o Twitter. Toda segunda-feira eu sou o Twitter. Toda segunda-feira eu já fico de olho, eles mandam o screenshot e os caras não botam nada assim super obscuro, tá ligado? Eles botam carros bem... DeLorean, tipo, carro... né? Ninguém conhece. É, uma vez eles botaram o DeLorean. O carro mais obscuro que eles botaram foi, por exemplo, a Lamborghini Murciélago, ou é Murcielago, não sei como pronuncia, que eu não falo espanhol, do Batman, né, nos filmes do Batman. Não, mas, porra, hoje em dia com o Google Imagens lá, aquela opção de buscar a imagem parecida, relacionada, mesmo que seja obscuro, em 5 segundos você descobre, né? Não, pois é, se você dá um botão, clica o botão direito do mouse, você bota lá, muita gente não sabe isso, vou dar uma dica aqui pra vocês, boa. Aquela mina tava mandando foto pra você não sabe, aquela mina no Twitter, você não sabe se é verídica a parada? No Chrome, clica com o botão direito. Qualquer página da internet, clica o botão direito no Chrome, aí você bota lá uma foto. Aí você clica lá, search Google for image. Então eu imagino que na versão em português você procura no Google por essa imagem. Exatamente. E aí você vai procurar onde aquela imagem saiu, ele dá o contexto. Se for uma imagem de um filme, vai falar qual era o filme. Então, assim, a questão é que essa trivia deles, você nem precisava fazer isso porque são carros bem óbvios, entendeu? Tipo, eles botaram o General Lee, que é aquele carro, esqueci o nome do carro, não sei se é um Challenger, laranja. Do Dukes of Hazzard, acho que era os Gatões de Hazzard em português. Passava nos anos 80. Aquele que tem o botão 01 e tal? É isso, esse mesmo, General Lee. Tipo, a coisa bem óbvia, tipo, pra quem mora aqui e acompanha a cultura popular americana, são carros mega óbvios e eles não têm muito engajamento social. Então eu sou o único respondendo. Então eu ganhei, tipo assim, 6 ou 7 vezes seguidas. Caralho, o cara bugou a promoção, brasileiro. Aí os caras tava com hack, mano, tava com hack. Uhum. Aí o cara chegou na DM, ó, a gente vai te mandar aqui o gift card, mas só pra avisar, a gente mudou as regras, você só pode, se você ganhar, você só pode competir de novo depois de 3 meses. Ô, louco. Eu falei, bom, tá certo, bom. Aí você fez o perfil, né? Da Beba. É o que a galera no Twitter tava falando. Porra, cria um laranja aí e tal, não sei o quê. Aí beleza, o que acontece é o seguinte. Deu os 3 meses certinho, entendeu? E aí eles mandaram a parada de novo. Eu falei, opa, é o carro tal. Eu esqueci qual que era o carro. E aí eles chegou a DM. Parabéns e tal, só que agora a gente mudou a regra de novo. Você só pode competir no próximo ano. Se você caralho! Esse ano, só pode... Pois é. É, os caras estão pedindo pra você usar o perfil da Beba, né? Os caras não querem, né, mano? E o do vizinho na outra semana e assim por diante. Aí ganha aí o, sei lá, o ganha John o bagulho, Smith. Vende vídeo na OLX, meu carro, tá ligado? Ganha, aí você vende no OLX canadense por 40 dólares. Ganha por 50 e vende por 40. Mas é foda, isso é uma falha de marketing dos caras de ver que a mecânica da promoção não tá rolando, né? Porque se você tem pouco seguidor e você vê que só um safaro tá ganhando toda semana, não adianta. Porque a ideia deles com isso é divulgar a marca, fazer um cara que não, de repente não usaria o negócio, ganhar, usar, achar maneiro e aí fazer aquela gloriosa propaganda boca a boca. Só que aí pois é, só que não tá dando certo porque é o mesmo filho da puta ganhando toda não. vez. Os caras tão só me dando lá lavagem de graça. Mano, eu ganhei tantas vezes que teve gift card que eu perdi. Olha aí, ó. Eles precisam noção. Repensar a mecânica da promoção, não é te fuder, não é colocar aí. Pois você, é, essa mecânica. A nossa mecânica é que o cara só pode ganhar 5 vezes. Você tá banido de participar, tá ligado? Pois é, eles não pensaram bem, até porque eu respondi, porque a resposta é pra mandar por DM, entendeu? Então, você não tá divulgando o seu estabelecimento fazendo isso. Porque deveria ser algo assim, compartilhe essa imagem, tipo, DRT nesse tweet, com a resposta, né? Faria muito mais sentido. O que eles estão fazendo, simplesmente, o mesmo cara tá ganhando essa porra sempre, e agora eu não posso mais, até eu criar minha conta laranja, criar conta com a Beba, conta com o Evandro. Esse cara, porque... eu ganhando o bagulho. O cara lá que... no Brasil. Eu recebi aqui o e-mail, deixa eu ver se diz que é intransferível, porque só falta, como tá sendo bem, como é que se diz? Não fala em lugar nenhum que é intransferível. Olha aí, ó, já tá errado, o cara que fez manja dos marketing, é aquele esquema. Caralho, botou um sobrinho pra cuidar. Não, é o Filhos do Dono Limitada, redes sociais e... Aí o cara, porra, já tem um esquema bom aqui, ó, vamos fazer uma promoção dos carros, não sei o que, e é nóis. Cara, o gift card não é intransferível, então eu posso criar pode vender, você pode vender no OLX canadense. Tranquilão, já tem mais uma fonte de renda, ó. Capaz que eles nem criaram esse gift card rastreável de quem é que é pra ser. Porque se tiver lá atrelado ao meu nome, vai lá, o cara vai pedir. Não, mas não é, porque eu já fui lá e dei o gift card. Do jeito que você tá contando, é capaz de você conseguir escanear essa porra, imprimir infinitamente já era. Capaz mesmo, mano. Mas enfim, Vandrinho. Vamos. Vamos, próxima. Minha mãe foi defecar. Eu caí lá na Labrina. Papai tinha uma cabrita, o nome dela era Flu. Foi minha primeira foda, foi o meu primeiro amor. O menino da fazenda já furdava em seu priquito, e por mais me apelidavam com esse nome de cabrito, com esse nome de cabrito. Na sala ou no quarto, no beco ou no carro, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou... Evandro, diretamente, inclusive, como eu falei no último podcast, eu conheci o João, que faz o mapa do melhor podcast do Brasil, que é foda pra caralho. Eu vou até ver se ele tem atualizado, vamos ver aqui. Agora ficar... Aí a gente fala que ele não tá atualizado. Agora eu vou ficar de olho, João! Porque você deixou... Carregando a galope. Vamos ver aqui. Não, tá lá. Tá atualizadinho. O João tá aí, ó. Pra quem não conhece, a gente tá se referindo ao mapinha. Tem muita gente que não acessa o site, né? Só ouve o podcast. Se você não acessa o site, só ouve o podcast, você tá perdendo boa parte do conteúdo do programa. Porque, por exemplo, o João, nosso brother, um dos nossos ouvintes, ele fez um mapa interativo. Porque eu sugeri isso no programa uma vez. Porra, seria legal se tivesse um mapa. E aí o cara, tipo, na outra semana tá lá o mapinha todo cheio de pequenas referências. E, cara, é sensacional. Clica lá. Sim, e é um dado geográfico, né? De qual cidade imagem que tem mais notícia bizarra. Não, e tem várias estatísticas. Você pode filtrar por episódio, pode filtrar por cidade. É super completo. Isso é muito bom você ir lá dar uma olhada pra ver. De repente você quer ver se aconteceu alguma coisa na sua cidade, que você tá por fora. Você vai lá, mano. O meu objetivo é a gente gravar esse podcast por tanto tempo que a minha cara vai dominar o mundo inteiro nesse mapa. Entendeu? Vai ficar tudo lotado. E eu ia dar até uma ideia que seria foda, mas vai dar um trabalho pra caralho pro João. Seria foda se... Mas, caralho, ia dar muito trabalho. Se ele colocasse as carinhas, tipo, a minha carinha quando eu comentei a notícia e a sua carinha quando você comentou. Difícil, mas ele ia dar um trabalho feliz. Ia, pô, porque ele tem que ouvir sempre tudo. É só olhar as notícias do podcast e ele considerar que você faz a primeira e a terceira e eu faço a segunda e a última. Esse tipo de implementação é o tipo de coisa que dá bug maluco. Porque aí vai ter um dia que a gente inverteu. Mas aí, pra ficar boneco. Mas seria legal. João, se você tiver um dia mega entediado e com tempo pra matar, ficaria foda. Se, tipo, não ficar só a minha cara nesse negócio. Parece que o podcast é só meu. A minha cara e a do Evandro. Tipo, eu li a notícia, o Evandro lê a notícia, carinha lá, fica representando isso no mapa. Mas voltando, por que eu tô falando do mapa? Porque voltamos à minha terrinha. A minha terrinha, Jurandir. Volta pra minha terra. Tá louco. Falando Ceará, pode crer. Inclusive, a gente tem que trazer o Jurandir Filho pra gravar um MPB aqui. Olha só o que aconteceu no Ceará. Homem é assaltado por deficiente visual e motoqueiro sem perna. Mandaram pra caralho essa notícia, velho. Beijo na testa, não gosto, mas eu quero. Beijo no rosto, fico louco. Beijo nos lábios, eu me acabo. Beijo na... Quando tem essas paradas muito absurdas, eu acho que o MPB já vem total na mente da pessoa. Vou mandar pro Evandro e pro Easy Nobre. Um funcionário terceirizado da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, que é a grande velha, a boi velha, Cagesse, que é um nome que você não deve significar nada pra você. É bizarro, é tipo aqui em São Paulo, é Eletropaulo, toma conta da energia elétrica, tá ligado? Aí quando você tá, ou você vai pra outro estado, você conversa com alguém, você vê que não é Eletropaulo, dá um bug na sua cabeça. É porque... É estranho. Primeiro que é um monopólio fudido, né? Em todos os estados. O cara não pode escolher qual empresa vai prover a energia elétrica dele. É aquela e já era. A água, a mesma coisa. Então você tá num lugar que não é aquela empresa que tá te mandando a energia, dá um bug, sabe? É que eu passo por isso frequentemente porque as notícias geralmente não são em Fortaleza, né? Não são no Ceará, então as agências reguladoras, as agências prestadoras desse tipo de serviço sempre é uma sigla ou um nome que eu nunca ouvi na vida. Enquanto a Cagesse era sempre usado como a... Como é que se diz? Como referência de, tipo, a Cagesse lida com esgoto. Então, o maluco, ele mora na Cagesse. Tipo, sempre usava... No Playground, mora, se usava esse termo. O maluco mora na Cagesse, imagina. O puta cascão. O que acontece? Um funcionário terceirizado da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, Cagesse, foi assaltado enquanto trabalhava no bairro Conjunto Ceará em Fortaleza. Caralho, nem... Fala. Nossa senhora, porra! Foi na frente da minha casa, isso aí pra casa? Caralho, eu tive que achar no mapa onde foi isso, mano. Pera aí. Velho, eu morei nesse bairro, Evandro! Eu nem tinha visto isso. Você não tinha nenhum amigo de infância que não tinha uma perna ou que era cego? Caralho. De repente é o brother. Olha o Marcos aí, olha o Marcos. Da rua tal. Ai, caralho, mano. Um deficiente visual e um homem sem uma das pernas. Conjunto Ceará, porra. Caralho, mano. Isso foi para minhas quebradas, Evandro. Porra, Evandro. Toda vez que tem uma parada aí em São Paulo e tal, você reconhece o bairro, você reconhece as referências, você reconhece a empresa que é citada. Pela primeira vez nesse podcast. Você tá sentindo homenageado? É uma notícia... Do meu bairro, eu tô me sentindo em casa. Ah, mas continua. O que aconteceu? O cara tava trabalhando. Ele caminhava pela calçada. Olha só, tava trabalhando. Ele caminhava pela calçada quando os assaltantes se aproximaram de moto. O homem em cima das pernas estava na condução do veículo e esperou enquanto seu comparsa, que só tinha um olho, estaria armado. Mano, é um pirata, caralho. É que nem aquele... Sabe aquele filme antigo Cegos, Surdos e Loucos? É quase isso. O Brasil, mano, definitivamente não é pra moto. Cegos, Aleijados e Criminosos. Esse tem que ser o nome do cast. Como a notícia, mano, Aleijados e Criminosos. Quem que assalta? Quem que assalta um cara que trabalha na empresa de Você é louco, esgoto, o cara tava ali fazendo a medição do relógio da galera pra conseguir mandar a conta e tal. Registro. E vagabundo chegou e levou a mochila dele embora, mano. Levaram a mochila, olha lá. Tem o vídeo. Abordava a vítima, perdeu dinheiro, cartão de crédito, celular e mochila na ação. O cara fala ação, parece que é parada de ação de marketing. Moradores contaram à mídia local que o criminoso havia perdido um dos olhos ao levar um tiro há alguns anos. Imagens da câmera de segurança da rua, obtidas pela Tribuna do Ceará. Olha, tá vendo? Tudo Tribuna do Ceará. Notícia. Mostram a aproximação dos bandidos ao funcionário da Cagesse, que não Mas reage. Também, porra, como é que o cara reagindo de uma situação dessa, mano? Vagabundo chegou com uma, sei lá, que é isso, uma bis? Essas motinhas, nem era uma moto, é uma moto bonita. É, uma bis safada. O cara chegou, já rendeu ali, tirou a mochila. Aí o outro. Não, e ele fica esperando, pegou que no final ali, ele pede uma outra parada. Deve ser o celular, né? O cara tá sem pé. Mano, no vídeo. Eu tava. É foda que vai ser difícil achar esse cara. O quê? Né? Sem perna? Saci? Olha só. Seria foda se tivesse a notícia. Também conhecido como Saci, o assaltante. Cara. Procurado. Velho, essa galera do crime, eles sempre têm os seus codinomes, né? Os seus pseudônimos. E não tem a menor chance desse cara não ser. Ou algo ser parecido, Saci, né? Curupira, sei lá. Ou algo similar. Pois é. Aí é legal que ele chega na Bis, né? Na Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina, com posto de gasolina. Caralho, ali, ó. Também, uma ação de marketing bem feita. Não, o jingle que cola pra décadas depois, o negócio foi bem feito pra caralho. E aí o cara salta e eu tava pensando, mas como é que... E, tipo, a gente sabe que esse cara não tem perna, porque a vítima não, porra, contou e tal. Mas não, quando ele dá lá, faz o balão com a Bis, você vê ali muito claramente que ele realmente não tem uma perna. A perna direita, é esquerda. Eu acho, de novo. Na esquerda? É, pô, porque ele volta na rua esquerda. Não, pô, é a perna direita. Olha... Ah, não, esquerda, tá certo, certo. Ele não tem a perna, não tem a perna esquerda. E aí ele dá lá o balão na motinha, né, na Honda Bis, tira a mochila, pega o celular do cara, e aí monta na garupa e sai fora, mano. E aí ficou lá o cara com cara de puta total. O que eu faço agora? Não consegue mais medir o... Não, ele tá ali sem resposta nenhuma. Ele paralisou. Quer fazer o quê? Vou ligar pra polícia? Não tem como. Vou ligar pro meu chefe? Sim. Não dá. Vou pegar o ônibus pra voltar pra casa? Tô sem carteira. O que que esse cara fez, mano? Sei lá, ele procurou a vizinhança pra pedir ajuda. É, alguém liga pra polícia aí, me dá uma carona na viatura. A polícia ainda não identificou os assaltantes, o que normalmente eu não acho que seja muito difícil, porque é um cara sem olho e um cara sem perna. Sem dúvida, chegar esse. Chegar na bondidade perguntando, eles descobrem rapidinho. Porra, mano. Esse cara já tem passagem, com total certeza. É só procurar o cara que não tem olho, que se associa com outro maluco que não tem perna e leva os dois. Mano, já tem uns comentários bons aqui, ó. O Siqueira comentou: nessa firma não tem ingresso por cota. Deficientes ocupam 100% da vaga. Isso é um exemplo de inserção social. Caralho, mano. Os caras. Mano, e o cara, um não tem olho, mas peraí. Eles chamaram ele de deficiente visual, né? O cara que não tem olho, ele cabe na definição de deficiente visual? Por ele ser da bandidagem, ele deve ter perdido um olho em alguma treta, levou uma facada. Você não ouviu a notícia, caralho? Tá batendo punheta aí pro X vídeos enquanto tava lendo? Ele perdeu um tiro. Então, pô, e aí ele é deficiente visual? Porque ele levou um tiro? Então, eu não sei se o deficiente, ele consta como deficiência se ele perdeu em exercício da criminalidade? Porque se o cara, digamos que o cara perdeu a mão, eu acho que ainda é, né? Se o cara, digamos assim, se o cara nasceu sem a mão, ele é deficiente. Se o cara perdeu a mão em um acidente, ele continua constando como deficiente, né? Sim, mas na teoria, racionalmente, não deveria, né? Etimologicamente falando. Etimologicamente. Será? Não. Porque ele adquiriu uma deficiência. Tá, deficiência. Como assim, gente? Mas é, pô, se o cara fica cego depois, o cara. Eu não sei se perder o. Não explicaram como é que esse maluco perdeu a perna, né? De repente tava. A bala que pegou no olho do cara. Maluco, era a mesma, né? Varou a perna do outro. A mesma bala. Deu a mesma curva. Não sei que posição que esses caras estavam no momento do disparo, mas de repente é isso. Então, por isso que agora eles estão assaltando tudo junto, porque agora eles estão. É o Megazord da bandidagem, que cada um, você não tem a perna, o outro tem, você não enxerga, eu enxergo, vamos aí. Vão achar um maluco sem a mão, esse aí vai ser quem? Vai ser o hacker do o hackerman, tipo, pode crer. É tipo 11 homens no segredo brasileiro, tá ligado? De baixo orçamento. Exatamente. Chega lá. Uma mão só, ele. Caralho. Já te vi aqui, o Saci pilota pra caralho, tá ligado? Veloz e Furioso. Mesmo tendo só uma perna. Tá certinho. Pegaram o cara sem perna pra pilotar, pra ser o piloto de fuga. O cara sem olho pra mirar a arma, pra render esse cara, pra tirar certo pra caralho. Caralho. Então, seguindo esse padrão, vão pegar um cara sem uma mão pra ser o hacker da equipe. Pegar certo? O Lula, caralho. O cara... Que nem um dos Nine Fingers do caralho. Vamos pegar um cara sem orelha pra. 11 homens e um sem dedo. Ai, que bosta. Caralho, véio. Brasileiro. Mas é isso, pessoal. Aí do Conjunto Ceará enviou essa notícia, olha aí. Quase. Pra variar. Pra variar. Essa notícia foi enviada a nós pelo Gley Rivieri. @Gley. Será que ele é de Fortaleza? Simplesmente Gley. @Gley. Espero que você não esteja falando nada aí. Ó, o último link dele foi justamente... A última participação dele no Twitter de 18 horas atrás foi justamente o envio dessa notícia. Ele não é muito ativo no Twitter. @Gley Rivieri. Ele mandou aí a notícia que aconteceu no Ceará. Meus brothers aí do Conjunto Ceará, fiquem de olho no cara que não tem um olho e no outro maluco que não tem perneta. Pernetinha safada. E a próxima notícia, também uma notícia bastante maluquinha, veja você aprontando altas confusões, foi enviada por uma galera, sim, mas a gente pegou aqui a do Alexandre Tavares, foi um dos primeiros que enviou, arroba AleOTavares no Twitter, e é uma notícia maravilhosa, que é: homem leva facada da mulher porque entrou com os pés sujos em casa. A gente já falou várias vezes aqui de notícias envolvendo relacionamentos malucos. Eu vou te falar um negócio. A gente sabe que, na verdade, essas matérias são um pouco simplistas, né? O que rola, na verdade, é que já rolava... O pau já tá comendo, não é de hoje. O pau já tá comendo. O relacionamento não tá beleza, não tá... Como é que se diz? Lua de mel. É como se no dia anterior eles tivessem assistido o filme juntos, abraçadinhos e tal, comendo pipoca. É, não. Já tá tenso. O negócio já tá tenso, entendeu? Só que pra dar aquela... Como é que se diz? Aquele sensacionalismo, né? Aquela chamada que chama atenção, de fato. Aí faz assim, né? Mas pra manter a mitologia do programa, vamos supor que foi realmente foi esse nível de trivialidade. O cara pisou no chão com o pé enlameado. Levou a facada. E a mulher já puxou a peixeira. Aconteceu na gloriosa cidade de Paraná. Tá aqui no site Portal. Cidade de Paraná. Meu glorioso estado do Paraná, como diria o glorioso Borghetti, o mestre. E foi o seguinte: um homem disse... Caramba, já fui lá. O Carana, olha aí, ó. É uma cidade famosa. Deixa eu ver se é perto de Londrina, porque eu morei em Londrina e eu lembro de... Deixa eu ver, Londrina. Peraí, caralho, pau Carana, onde tem ela? Vamos ver aqui onde que fica. Onde fica a belíssima cidade de Apucarana. Abri aqui, deixa eu ver se é perto. Arapongas, Maringá. Cara, essas cidades do norte do Paraná, eu conheço tudo. Ah, no caso, Apucarana fica um pouco ao sul de Londrina. Cara, eu tenho muita cidade de Londrina, porque eu morei lá por 3 anos. Mas eu era muito novo, não tenho família, não tenho amizade. Os poucos amigos com quem eu mantive contato daquela época, hoje moram na Europa, tá ligado? Então, Londrina foi a minha casa por breves 3 anos, mas eu sei que eu nunca vou visitar, entendeu? Então, Paraná sempre nos brindando com belíssimas histórias, notícias e tal. Um homem de 58 anos levou 2 facadas... da esposa após discussão na casa do casal, na tarde dessa segunda-feira, em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, PM, caso você não saiba, a discussão começou após ele entrar em casa com os pés sujos no momento em que a mulher encerava o piso de madeira. Aí a gente já tem algumas observações desse primeiro trecho. Você já morou em alguma casa que tem aqueles pisos de taco que a galera chama? Piso de taco, não conheço. Mano, é um piso de madeira safado, meio vermelho, e os caras usam uma cera vermelha que... Pra deixar o piso mais brilhante, tá ligado? Só que é um piso que o cara reencosta nele e ele já fica manchado. Então você imagina a tia lá fazendo aquela belíssima sexta-feira, né? Dia de faxina. Se fudendo pra encerar a parada. Chega o velho, possivelmente bêbado, já vou julgar aqui. Entendeu? Com o pé todo cheio de lama cagado e pisa na parada. Aí continua aqui, ó. Ele teria se irritado e os dois começaram a brigar. Momento em que a mulher pegou uma faca e atacou o marido. Os golpes atingiram a perna e uma das mãos de João Gil Jimenez Filho, belo nome, que foi socorrido pelo sistema de atendimento móvel de urgência, SAMU. Eu acho que devia ser, o nome dele devia ser, pra ficar bonito, devia ser João Gil com J, Jimenez com J e Gílio. Caralho. Ele é massa. Fico Jonah J. Jameson, tá ligado? Triplo J. Ele foi encaminhado para o SAMU. A PM foi chamada e a mulher identificada como Maria Augusta Lima, da Encarnação Jimenez, caralho, só nome maravilhoso, 34 anos, ou seja, muito mais nova do que o velho, foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão da Polícia, SDP. Mas os dias do Norte... Ah, tem uma propaganda do Norte do jornal aqui. É isso daí. Você e a Beba já chegaram nesse ponto? Já teve algo que você fez que irritou ao ponto dela te dar uma facada? Surpreendentemente, ainda não. Mas já rolou alguma tretinha de... Do dia a dia, treta. Briga sempre tem, né, mano? Mas nesse nível aí não é possível. Cara, é foda. Eu moro em prédio, né? E aí prédio, às vezes, as pessoas se exaltam. Ah, prédio é foda. Você ouve tudo. Então. Uma vez eu ouvi a mulher tretando com o marido dela, porque o maluco, sei lá por que motivo, não queria levar o lixo. E a mulher tava louca, desesperada, tá ligado? É o seguinte, a pessoa já tá lá no exato. Tempo, a raiva do indivíduo, entendeu? Já tá no... O relacionamento já tá na merda, no vinagre, já não tinha mais porque essas duas pessoas estarem juntas. E aí, quando tá nesse nível, basta só um coisinha de nada, compadre. Entendeu? Só uma bobagemzinha aí, fudeu. A pessoa já sai toda aquela raiva que ele sente, que essa pessoa sente do indivíduo, ela aflora nesse momento. E se tiver uma faca por perto, meu amigo, já era. Pois é, a gente já comentou isso aqui, inclusive. A pessoa, quando ela fica nervosa, ela fica meio irracional, né? É, mano. Aí acontece esse tipo de loucura. Ainda bem que certas pessoas que brigaram, tiveram tretinhas na Campus Party recentemente, ninguém pegou faca, né? E a gente tava no bar, mano, na mesa, comendo. Faca... Tava no restaurante com comida e faca perto. Tetinha, cumpadinha. A próxima audiência. Vamos lá. Gustavo Carneiro. Ovelha ou carneiro? Qual a diferença de ovelha e carneiro? Cara, acho que a ovelha é a feminina. E aí carneiro... Ah, é, carneiro. Mesmo tipo. Porque tem, você tem carneiro, você tem o bode, você tem a ovelha... Porra, bode é outra parada, cara. Essa é falar que tem o jacaré também e o alligator. Não, mas o alligator, né, que é o crocodilo, ele é maior, né? Não sei, não manjo. Nunca vi um alligator. Moro no Brasil. Só vejo cachorro de rua. O Gustavo Carneiro, @GustavoMFC, que me falaram que é a sigla do My Free Cams, que é um site onde você pode ir lá e ver as minas peladas na webcam. Na verdade, é fã-clube. Alguém me falou isso aí. É, Maria do Bairro Fã Clube. Ele é fã-clube. Maria do Bairro Fã Clube. Pode crer. O Gustavo mandou aqui pra gente. Cadê aqui o link? Deixa eu abrir. Vou fechar a janela. Mulher contrata, matador de aluguel, fecha aspas, pra tirar a essa notícia é maravilhosa. E o processa por não concluir serviço. Já olha só, geralmente aqui no Melhor Podcast do Brasil, a gente tenta guardar a notícia mais bizarra pro final, porque fica mais engraçado. Mas essa semana tá foda. Só loucura. Porque são tudo louco, tá ligado? Foi difícil. A gente falou assim, cara, a gente pode ler isso aqui tudo na... qualquer ordem, entendeu? Porque não tem problema. Dá tudo mesmo. Após tentativas fracassadas de suicídio, eu vou te falar um negócio. Pessoa não consegue nem se suicidar, literalmente é melhor morrer, hein? É porque é o seguinte, eu sei porquê. Eu tô rindo aqui porque é, de certa forma, uma parada, uma situação cômica. Mas eu sei por que acontece isso. As mulheres, de acordo com as estatísticas das organizações de saúde mundial, homens se matam com mais frequência. Mas mulheres tentam. As mulheres tentam com mais frequência. O motivo pelo qual elas tentam com mais frequência é porque geralmente o cara que quer se matar, ele se mata e acabou, mano. Enquanto a mulher que quer se matar, elas... Mais frequentemente, a mulher que tenta se matar, ela faz isso como uma tentativa de chamar a atenção e tal. Enquanto o homem é mais, assim, finalista. Eu quero matar e acabou. E aí mete um tiro na cara. Ele desiste da vida, né? Literalmente. Ele fala, foda-se essa merda. É. Enquanto a mulher, ela, tipo, ela tenta... Como é que se diz? Uma overdose de remédio. Mas aí ela chama a ambulância, entendeu? Quando eu trabalhei com isso, nessa questão de emergência, era bem frequente. A mulher que queria se matar porque terminou com o namorado, quer chamar a atenção dos pais, do namorado, seja lá de quem. E aí toma um monte de remédio, remédio que, na verdade, nem... Tipo, o LD50 do remédio. É absurdo, a pessoa nunca conseguiria se matar com isso. É pra, tipo, pra ela se matar, a quantidade desses remédios que ela tomou. A pessoa toma 10 AS infantil, né? Achando que vai dar alguma coisa. Pois já é, tá ela vai deprimida, dar... é, o AS é docinho, pá... Vai dar um negócio ruim no estômago, né? Vai zoar um pouco o fígado da pessoa. Talvez ela precise ser hospitalizada, ir no soro e tal. Beleza. Mas morrer, tipo, a quantidade desse remédio que ela tomou, que a mataria, seria mais fácil ela pegar o engradado dessas pílulas e deixar cair na cabeça dela, entendeu? Porque seria muito, não tem como. Mas enfim. E aí o que acontece é isso. Muito frequentemente a mulher, ela tenta mais o suicídio, porque a forma que a mulher tenta se suicidar são mais formas mais light. Enquanto o homem, ele vai logo pular na frente de trem, se jogar de prédio, meter tiro na cara, entendeu? Dá um tiro, exatamente. O tiro na própria cabeça costuma não falhar, né? Falando, pior que às vezes falha, hein? Falando em suicídio, mano, eu tenho um parênteses rápido aqui. Você tem um amigo Joselito do Zap Zap? Do Evandro? Todo mundo tem. Eu tenho um amigo que ele manda as paradas mais bizarras e possivelmente ilegais no WhatsApp. Tipo, caralho, mandou um vídeo pra nós de várias mulheres cagando uma na cabeça da outra. Ô, louco. É, e tá, eu não posso reclamar, porque se eu reclamo, eu sou o fresco da galera. Tá no grupo da loucura sem saber que vai vir loucura. Eu falei assim, cara, qual é a necessidade de mandar um negócio desse? E aí o cara, que frescura e tal. Eu falei, beleza, aquele texto da Copa. Se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, elas ficariam enojadas. Que merda. Os caras mandou vídeo de mulher se jogando do prédio, batendo no chão violentamente, gente gritando, tá ligado? É complicado, mano. Por que vocês fazem isso? O pessoal tem uma curiosidade mórbida, é bizarro. Você que é o psicopata. Compartilhar vídeo de gente se matando assim, é legal? Cadê o Celso Pinto, melhor advogado do Brasil? Juntamente com o nosso amigo, que eu não quero falar o nome, porque você sabe, mas o melhor juiz do Brasil. Explica pra nós aí. Não, ilegal eu acho que não é, porra, porque tem no YouTube. Tem no YouTube, né? É verdade. Mas os caras mandam. Se for ilegal, você empurrar o vídeo de um prédio gravar. Mas mandar o vídeo, eu acho que não. Mas peraí. Se eu já falei que eu não quero que o cara mande disparado e o cara continue mandando, aqui na gringa isso é considerado ilegal. Lê o link que eu te mandei do Zencastr, é melhor, que é do G1. Esse aí tá meio fraco. G1 e os comentários estão lá, né? 600 comentários. Mudança aqui de pauta. Tô que nem no jornal, quando o cara bota o dedo no ouvido e fala: opa! Breaking news. Recebeu. Acabamos de receber aqui. Mulher encomenda a própria morte no Distrito Federal e processa matador por não concluir o serviço. A chamada tá mesmo, vamos lá, continua. Uma mulher no Distrito Federal pediu à justiça que anule o contrato em que encomendava a própria morte. Após. Peraí. É genial. Pra que você precisaria anular um contrato que o cara, se ele fosse levar isso pra algum tribunal, ele seria preso imediatamente? Exato. O cara, lê a notícia, acompanha a linha de raciocínio do cara, como tem sentido. Celso e nosso brother, melhor juiz do Brasil. Eu não quero falar o nome do cara, porque o cara não é... Porque o Celso tá com a gente, tá no grupo, conversando e tal, enquanto o juiz, ele tá mais na dele, ele tá observando de longe, então eu não quero expor o cara nem nada. Mas nosso amigo, melhor juiz do Brasil, por favor, eu vou querer um parecer seu aqui. Até porque ele é padrinho agora, então ele pode comentar no chat. Não, eu acho que não vale, o cara... Se eu falar, Izzy, eu quero te fazer um contrato aqui, isso aí o cara foi de boca, tá ligado? Não existe um contrato, cara. Não existe matar uma pessoa. Parada ilegal, é? É? Após tentativas fracassadas de homicídio, né? Pra justificar o cancelamento, a autora disse que apresentava quadro depressivo, que estava fora de suas condições normais. seu juiz, tem esse contrato aqui que eu fiz pro cara me matar? Não precisa nem falar, né, que você tava... No... Eu não tava boa na cabeça. É, caralho. Tipo, eles não iam... Nenhum tribunal vai honrar um contrato em que você tá encomendando um assassinato, porra! Sim. Tá louco? O juiz rejeitou os argumentos, que surpresa, e decidiu que, como não havia contrato formal, não seria possível validar ou invalidar qualquer termo desse documento. Com isso, o pedido foi negado e o processo arquivado. A ação ocorreu em segredo de justiça e, por isso, John não conseguiu acesso aos dados da mulher e do advogado que defenderam no caso. Na ação... Mas esse cara ia ser preso, porra! Falou, não teve contrato, eles só fizeram um acordo. Então o cara, exato, obviamente, vai falar, sei que essa mulher tá falando, não. Ele não é besta. Sabe, né? Não sei o que essa louca tá falando. E essa mulher... Na ação, a mulher relata que desenvolveu o quadro depressivo ansioso crônico com aspecto suicida, que teve capacidade de trabalho comprometida por esse diagnóstico. Por não ter conseguido tirar a própria vida, ela firmou um contrato com um matador de aluguel. Foi lá na Deep Web, né? Pagou com seus bitcoins. Pagou exatamente, com bitcoins. Falou lá com o Daniel Fraga, com o Paulo Cobos. Assim, ô, Daniel Fraga. Olha, outro processinho aí, ó, falando merda aí. É muito filha da puta, mano. Ela contratou um matador de aluguel que, sabiamente, o G1 colocou entre aspas. Porque não é possível que o cara esteja na CLT como matador de aluguel. O acordo previa o pagamento de um quantia em dinheiro, em bitcoin, eles erraram aí, certeza que é bitcoin, e a transferência de um veículo para o homem, por meio de uma procuração. Ou seja, o acordo era o seguinte: Ivan, você me mata aqui, beleza? Mano, não tá em sentido nenhum, caralho. Tá aqui 10 bitcoins e o meu carro. Não, e aí você faz uma, beleza, procuração falando, caso eu esteja morto, esse carro aqui é do Evandro. Aí eu vou lá no, sei lá onde que faz isso, na concessionária, no Detran, não sei, onde a gente transfere o carro pra outra pessoa, e aí precisa de alguma outra parada que você não me deu. Aí eu vou falar, então, matei o Easy, não vai dar não. Tá ligado? Uhum. Tem lógica, mano. O documento possui cláusulas de irrevogabilidade, ou seja, não dá pra cancelar, é isso? Sim. Não, tá certo. Porém, depois, eu tô andando falando com tanto advogado, mano, que eu tô aqui. Tô sensacional. Tá um expert. Expert aqui, né? Sou o segundo melhor advogado do Brasil já. Caralho, desmerecendo segundo foda. Segundo mais processado, só perde porra minha massa. Desmerecendo foda o trabalho dos caras. Eu li umas merda na internet e agora tô me achando advogado. Não apenas o advogado, mas o segundo melhor do Brasil. Embaixo apenas do Celso. Porém, depois de receber o pagamento, o assassino de aluguel deixou de atender as ligações telefônicas e não executou o serviço. Lógico. lógico, né, porra? O cara, mano, essa mulher vai, ela vai acabar se matando de qualquer jeito, é nóis. Caralho, mano. Aí a mulher contratou o cara. Não teve contrato formal, pelo que eu entendi, né? O cara simplesmente falou: foda-se, tomei o dinheiro aqui da mulher, vai fazer o quê? Vai me processar? Vai chamar a polícia? Vai chamar a polícia, mas ela chamou. A Justiça do Distrito Federal tentou resolver o caso em audiência de conciliação. Sensacional isso, mano. Os caras estavam tentando ainda resolver. Caso do assassino de aluguel que não cumpriu. Imagina, o juiz falando: então, você não quer cumprir, não? Ela tá aí já, na sua frente, dá um headshot e já era. O juiz responsável pelo caso da 4ª Vara Civil de Taguatinga. Ouviu uma testemunha, eu pensei que era Taguatinga. Eu tava lendo assim, Taguatinguetá, mas não é. Ouviu uma testemunha mulher que teria entrado em contradição ao falar sobre o pacto de morte. Mano, essa mulher tá doidona, velho. Na decisão, o juiz entendeu que não há como validar o acordo sem comprovação documental. Ok? Então o juiz tava assim, cadê? Vamos ver aqui. Tinha um papel de pão que a mulher escreveu lá. Passa o carro para você. O juiz falou assim, vamos aqui analisar esse contrato de assassinato pra gente ver se tá válido e tal. Sim. Cara, me parece absurdo. É como se houvesse um documento. Eles iam, não, vamos ver aqui direitinho. Então. Não há como validar o acordo sem comprovação documental e que a procuração firmada entre as partes para a venda do veículo não necessariamente caracterizava as alegações da mulher. Ou seja, acharam realmente uma venda pro carro, mas não tava batendo com o que a mulher alegou. Então, porque o que pode ter acontecido? A mulher, o cara fala, não, tem nada de matar ninguém não. Ela me vendeu o carro aqui, o papel. E aí a mulher fala, não, eu falei pra ele que ia passar pro nome dele só se ele me matasse. Aí ficou esse papo de louco. Caralho, mano. Que loucura. A autora não sofria qualquer mal que a inviabilizasse de manifestar vontade frente ao cartório público. Isso é negócio jurídico realizado com base em manifestação de vontade em desacordo... Caralho, advoguei isso foda. Em desacordo com o verdadeiro querer do agente nas hipóteses de erro, doloquação, estado de perigo, lesão, os chamados vícios de consentimento, seria anulado. Resumindo, não tem... Não, tô vendo contrato nenhum aqui, minha senhora. O que você tá falando aí? Tá falando bosta. Doido. Tá dando louco. Tá, não. A expressão pra essa situação é meter o louco. Meter o louco. A senhora está metendo o louco para com a minha face. Ai, caralho. Na sentença, o juiz ainda disse que se existe um contrato cujo objeto do negócio fosse realmente assassinato da mulher, ele não teria validade. Tá aí, eu aí porra! Eu tô falando desde o começo, mano. Eu entendo que se algo for alegado, o juiz vai querer ver esse contrato e tal. Mas porque quase parece ele querendo ver o contrato, ele tá validando que não, se tiver, então beleza. Tá entendendo? Sim, na real, o juiz tá falando, gente, ainda que essa história tivesse algum sentido, essa porra desse contrato não ia valer de nada. Não vale de nada, é óbvio. Impossível ou indeterminado esse objeto e motivo determinado. Como ambas as partes forem ilícito. O que ele tá dizendo é o seguinte: você tá ficando louco. Resumindo, você tá louco. Você quer levar a justiça. Você quer que a justiça endosse e dê valor, juízo de valor no. Caralho, mano. Contrato de assassinato. Ai, meu Deus, vamos ver aqui os advogados nos comentários, né? Tem algum comentário bom aqui? Tem o cara explicando aqui exatamente isso que a gente falou, que juridicamente é inválido, blá blá blá, que é o comentário. Recente. E aí tem o David, que é o comentário mais popular, que é o que interessa, que fala o seguinte: só pegar uma droga fiada na biqueira e não pagar. Depois só esperar. Que a mulher devia ter feito isso, ao invés de procurar um assassino de aluguel. É, cara, eu acho o seguinte: se a pessoa. Isso é uma parada mórbida. E eu deixo aqui o aviso, isso é uma questão importante. Se você tá ouvindo o programa e você tem problemas, isso já passou pela sua cabeça, procure ajuda. Existem vários locais que podem te ajudar em relação a isso. Quando a gente fala de suicídio, é sempre bom. CVV. Procure o CVV. Inclusive, se você bota no Google, assim, procura método de se matar, o Google, o primeiro resultado, ele dá números pra você ligar, entendeu? E falar com alguém e tal. Enfim, eu acho importante deixar só esse disclaimer aí. Mas voltando à parte cômica do negócio, você quer se matar, mano? Eu acho que, porra, chegando, vai no se já tá nessa, se você tá, no caso dessa mulher, ela pediu pro cara, né, quis um contrato pro cara matar ela tá aceitando a possibilidade de, por exemplo, tomar um tiro, né? Que esse provavelmente seria o método do cara. Você tá cogitando a oportunidade de levar um tiro, isso não te incomoda? Sobe na boca, entendeu? Chega lá na boca de fumo e sai dando tapa na galera, mano. Não vai durar muito tempo. Certamente não vai ser recebido com carinhos. Seria bem mais fácil, né? Tem um comentário bom aqui, ó, do Felipe Reis. Ele falou não, assim, não esse cara mesmo. Merece uma medalha, deu calote na morte. Basicamente foi o que ele fez, né? Caralho, mano. Mano, isso aí, você viu que não deu nada pro cara, então, olha só. Tá aí uma oportunidade de negócio. Você chega, procura em sites de pessoas que estão procurando assassinato de aluguel. Ok, vou te matar. E dá um calote? Me passa aí 10 bitcoins. Até que o contrato. Assina o contrato, foda-se, tá ligado? Assina. Caralho, 10 bitcoins é uma grana, hein? 10 bitcoins é uma grana, mano. Tá o quê? Tá R$1.000, eu acho? Ou $1.000? Bateu mil tempo atrás. $1.000. Bitcoin. Vamos ver como é que tá o Bitcoin. Top Stories. Cadê Bitcoin? Onde é que tá aqui o. Oh, tem aqui, Bitcoin Price Index. Vamos ver aqui. Vamos lá, o Bitcoin. Caralho, tá alto pra porra mesmo. Tá 1.161 dólares. O dólar, né, na verdade. Subiu 3,48%. O Bitcoin tá subindo pra caralho. Ainda não funciona tão bem como moeda, mas como commodity tá subindo. Sim, muito louco. Caralho. Burros fomos nós que zoamos e não compramos, hein? Exatamente. No começo, lembra que era centavos? Era. Não, eu ouvi falar do Bitcoin, tipo, no comecinho, lá na época do fórum. O cara fórum, que gastou 100 dólares hoje em dia tá boneco. Eu me pergunto, eu fiz um vídeo sobre isso. Não, o cara que investiu nisso lá no começo, é foda que tem umas flutuações absurdas. Por isso que não funciona como moeda, cara. Tipo, em dia 4, ele tava 1.128. Aí no não, dia... mas eu tô falando, pensa o cara que pagou centavos no começo, filho. E hoje em dia vale mil dólares. O cara que pagou centavos tá foda-se, pode cair a metade e tá no lucro ainda. É? Eu digo o seguinte, agora... É foda porque você olhando pra esse lado, tudo, né... É tipo você ver a empresa hoje que deu certo e você não investiu quando ela era uma merda. Tipo, foda, né? Não tinha como saber. Mas olha só, em janeiro tava 1.129, né? E aí, isso no dia 4 de janeiro. Aí no dia 6 de janeiro, caiu tipo, pra 800 dólares. Nossa. É complicado. Aí dois dias depois caiu pra 700. É complicado porque ele... Dois dias não, três... Quatro dias depois. É complicado como moeda porque tem esses picos e quedas assim, absurdas que nenhuma moeda no mundo teria... Funcionaria se tivesse, né? Mas, como commodity, ele tá subindo aí e não parece que vai cair nunca mais, não. Não sei. É, não sei. A gente não comprou. Teve umas quedas bizarras. Só que, tipo, teve umas quedas loucas alguns anos passados, né? Já teve vários crashes, mas de forma geral continua subindo, né? Tipo, teve em 2013, tava chegando nos mil dólares, aí caiu e deu. Você vê o gráfico e tá uma barriga, tipo, caiu até, você vê aqui, até 200 dólares. Imagina a parada em pouco tempo cair de quase mil dólares pra 200, tá ligado? Tipo, se o dólar. Se isso acontecesse com o dólar, mano, fechava. Qualquer outra moeda, né, cara? Qualquer outra moeda é uma qualquer moeda. Absurda. É, o commodity é que ele pode se dar a esse luxo de você ficar subindo e caindo, e nem tanto. Mas enfim, voltando aqui pro falando. Bitcoincast. Bem-vindo ao Bitcoincast com o Isinobre. A gente é ótimo em dar sugestão de investimento, né? Falando de Bitcoin. Depois que a parada já explodiu. Aí todo mundo é expert. É deixa os garotos brincar, foda. Deixa os garotos brincar. Isa, a última notícia desse cast enviada pelo amigo Marvin Barbosa, @ Poxa Marvin no Twitter. Marvin, o marciano. É uma cena que se aparece nos Simpsons da vida, no Family Guy, representando o Brasil, a galera virar e falar: ah lá, malditos americanos e seus desenhos ficam zoando a gente. Racistas, nossa. É, só que, cara, aconteceu e tem vídeo pra provar, então... Tem vídeo? Eu nem vi que tinha vídeo pra gente. Deixa o teu telefone, vamos ver aqui. Vamos a ela. Aconteceu o seguinte. Macaco... Macaco embriagado ameaça frequentadores de bar na Paraíba com uma peixeira. Mano, this is Brasil, apenas isso que eu tenho a dizer. Você que mora aí no Canadá, tem vários amiguinhos canadenses, manda pros seus amigos e fala: ó, olha aqui de onde eu venho. Quando alguém começar a brigar com você no trânsito, tá ligado? Você usa essa notícia como argumento. Fala: amigo, você quer mexer comigo? Olha de onde eu venho. Aí vai a notícia. Isso vai me afetar? Olha do que eu escapei. Olha, sou sobrevivente dessa situação. O 4º Batalhão de Bombeiros da Polícia Militar da Paraíba recebeu um chamado um tanto quanto inusitado na cidade de Teixeira. O proprietário. Eu uso muito essa expressão, você já viu? Inusitado? Se a gente for fazer um super remix, isso aí não acho que não vai dar, porque daria muito trabalho, são 3 episódios pra fazer. Mas se fossem fazer um remix disso, teve uma alta incidência de momentos em que a gente falou, a gente leu literalmente isso: um chamado um tanto quanto inusitado, ou uma pode situação. Crer, crer. Essa frase, né? Essa frase é frequente. Recorrente, sim. Recorrente. O proprietário de um bar que é um local propício para situações inusitadas, afinal as pessoas estão ingerindo produtos alcoólicos, da região teve que pedir socorro por causa da presença ameaçadora de um macaco prego armado com uma peixeira de 30 centímetros. Uhum. Falando. 30. Pra quem não tem noção de centímetros, 30 centímetros é uma régua. Sempre usa isso. Sempre usa isso como parâmetro. A Westra, o sargento Gadelha, belo nome também. É o nome de sargento, né? Sargento Gadelha é totalmente nome de sargento. Puta que pariu. Sargento Gadelha resolveu o caso. Relatou o cenário encontrado pelos bombeiros ao chegarem ao local. Aí entra aspas do depoimento do sargento Gadelha. O macaco estava rondando por todo o bar, atacando apenas homens, não mulheres. Olha que safado, mano! Macaco pilantra. Temos sim? Aí, cadê o Pirula? Chama o Pirula aí. Explica a melhor biólogo do Brasil. Explica pra nós aí. Ou o Pirula ou o Átila. Um dos dois serve. Conforme as pessoas iam abandonando o lugar, o macaco ia bebendo a cachaça que sobrava nos copos. Mano, ele tava roubando o cachaça da galera. Ele tava coagindo, caralho. Ele, mano, vaza daqui. Vaza daqui, senão eu vou te dar uma peixeirada. Aí a pessoa, a turma fugia com medo de tomar uma peixeirada. Afinal, é uma porra de Brasil, macaco. Cara, no Brasil, até os nossos macacos estão virando criminosos. Sim, você vê a situação. Aí a galera fugia, né? Com medo, ele ia lá e dava um... mandava pra dentro a caninha da roça. Quanto o sargento que conseguiu desarmar o animal a pedir uma funcionária do bar se aproximasse dele. Caralho, ele usou a funcionária do bar como isca pra seduzir o símio. E aí ele foi lá e desarmou no momento de distração, provavelmente. Segundo o Gadelha, o macaco subia em um dos ombros da mulher calmamente, o que permitiu que fosse retirada a peixeira. No vídeo abaixo, gravado por uma moradora... A mulher foi tipo o negociador da SWAT? É, foi a isca, mano. Ela ficou ali, provavelmente ela tava com uma roupa sensual, tá ligado? Aí o macaco já tava bem louco. Então, pera aí, cara, essa vai ser excelente pro Nick animar pra nós, hein? Essa matéria tá excelente. Então vamos ver aqui. Eu entendi bem. Tava lá no boteco, o pessoal bebendo, curtindo, né? Aí do nada... De repente, aparece, brota do nada um macaco que já tá... Olha só, a matéria não fala que ele pegou a faca no bar nem nada, né? Ou como é que é? Não, ele já chegou armado, já veio da floresta armado. Já chegou armado. Esse macaco, sabe o que eu imagino visualmente esse macaco, Izzy? Manja aquele macaco que o Crush tem no Simpsons? Sim! É esse macaco, tá ligado? Caralho, pode crer. Aí ele chegou, ele já veio do mato já com a peixeira na mão. E começou a ameaçar a turma no meio do bar, mano. Mano, isso é planeta dos macacos completamente, velho. Ele chegou com um cigarro numa mão e a peixeira na outra. Caralho, mano. Se esse macaco... Ah, Brasil, mano. Já pensou se esse macaco começa a aprender a falar, mano? Que nem os macacos. Tá maluco. Os macacos. Já era. Ele existe. Já chegava assim, perdeu o playboy. Com a faca, tá ligado? Aí a pessoa dá uma banana, banana no caralho, eu quero cerveja. É da cachaça aí. Então, ele começa. Aí, cara, mano, então peraí, o macaco, ele é de boa com as minas, né? A mina. Sargento que... Gadelha percebeu isso? Com seus anos de experiência prendendo criminosos? Do Brasil, hein? Seja lá qual for a raça do criminoso, seja humana, seja a raça dos símios, qualquer jeito o cara tá aí que fala do vídeo. No vídeo gravado abaixo por uma moradora vizinha do bar e publicado quinta-feira, podemos ver o visitante sobre o telhado do estabelecimento. Aí tem o vídeo e a galera fica tentando chamar ele, tá ligado? E ele, mano, é uma bela peixeira, maluco. Cara, e ele tá segurando. Batizado de Chico, sensacional. Sim, ele tá segurando e é. Cara, se eu tivesse perto, eu ia ficar cabreiro, porque se essa porra, esse macaco cara, pula. E dá uma na jugular do safado. Já era, fio. É o tamanho de safado. Mano, a faca é maior do que o macaco, pô. Mano, é uma mega peixeira, velho. Não, aí tem aqui, ó, no final da notícia. Batizado de Chico, o macaco segue detido, entre aspas, no quarto batalhão. À espera de uma decisão do Ibama sobre seu destino. Mano, o Ibama que tem que cuidar do macaco, cara, alcoólatra. O macaco aterrorizou os clientes do bar. Né, os moradores ali. Roubou suas biritas. Trepou no teto. E ficou lá brincando com a faca no telhado. Tipo, como quem diz, pode chamar a polícia aí, tô nem aí não. Seus trouxas, deixa vir, tudo nosso, não vai arrumar nada. Aí, caralho, tem um comentário aqui, ó, o cara comenta o seguinte. Nossa, macaco tomando breja, querendo as minhas, querendo as minas, as passando os machos, esse macaco é dos meus. E aí, que fim levou? O Ibama tá decidindo ainda, né? Não, ele tá detido lá, né? Detido mais ou menos, porque os caras não devem colocar ele numa jaula, espero eu. E esperando alguém do Ibama chegar pra ver o que vai fazer. Mas, pô, se o cara... Se esse macaco tá fazendo isso na cidade grande, num bar, imagina que ele não faria se ele colocar ele no zoológico junto com outros macacos convencionais. Não, pior que imagina... não pode prender esse macaco, porque ele vai ensinar, eu tô falando. Exato. Ele vai criar uma gangue, fi. Mano, foi assim que o planeta dos macacos começou, meu amigo. Exatamente. A Lilia Rodrigues comenta aqui toda a sua teoria já. Pelo que deu a entender, as pessoas chamavam o macaco pelo nome de Chico. Sim. O que leva a crer que ele é conhecido e convive com as pessoas do local. Não quero ser leviana no meu comentário, mas esse bicho parece estar viciado em cachaça. Parece. Para viciar, era porque alguém devia estar ensinando ele a alguém beber. Tava engraçado, tá ligado? Deixar o macaco bêbado e de repente o macaco chegou com a faca. Aí, ó. Isso aí foi. A culpa foi dos populares ali, porra. O Dr. Pinguinha, belo nome. nome, comenta. Esse macaco só pode ser eleitor do PT. Gasta todo o Bolsa Família com bebidas. Cadeia nele. Caralho. Aí o capa preta, que deve ser próprio PT, responde. Ou então gasta tudo pagando cachaça pra sua irmã. Esse é o nível dos comentários. Caralho, mano. Sensacional. Quem que mandou isso aí? Esqueci agora. Foi quem mandou foi o Marvin Barbosa. Então é isso? Acabou as notícias? Foi isso? Sim, tudo tá de maluco que aconteceu no Brasil essa semana? E foi todos no Brasil, né? Todos no Brasil, olha aí. Foi toda, foi que nem... Sabe na novela? Tem o CD das músicas internacionais e CD nacional? Esse foi um MBB completamente nacional. Sim, é Sacis e Macacos o nome do... Sacis e Macacos. Já era. Sacis e Macacos. É isso, Evandro. Onde é que a galera pode ouvir este podcast? Pode ouvir esse podcast na internet, também conhecido como blogs, que vieram para ficar. No blog do Senhor Israel, Hoje é um Bom Dia, no qual a URL é hbdia.com/podcast. E lá ele vai encontrar todos os episódios que a gente já fez até hoje e vai encontrar links nos comentários em cada episódio, onde ele as pode enviar as histórias que a gente notícias. Comentou aqui, os comentários dos ouvintes, o mapa do melhor podcast do Brasil. Exatamente, ele pode enviar a sua notícia e a sua música, que ele, se ele achou alguma música galhofística e ele acha que dá pra entrar no programa, envia lá também, que o Juliano, que é nosso editor, o melhor editor do Brasil, veja você, temos sempre os melhores conosco. Sim, e aí o Juliano usa a música que você indicou e ela pode aparecer no programa. Porém, tão importante quanto você acessar o hbdia.com/podcast, é, tem que acessar o case. padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Cara, a gente já falou isso aqui. O MPB, ele literalmente só existe por causa dos nossos brothers do Padrim. Inclusive, vamos dar um pulo lá no grupo. Cara de Rato, temos lá o Pedro Valadão, o Daniel Presbiteris, Tyron Hoffman, Guilherme Ongava, o Grande Gabiru, uma galera aqui, que são esses caras que permitem que a gente continue fazendo isso. Porque, mano, é tanta coisa pra fazer no dia a dia, é tanta coisa rolando, que a gente, tipo, a gente já teria desistido disso se não tivesse dando retorno nenhum, entendeu? É que é aquele esquema que a gente fala toda edição. O que aparece lá, infelizmente, não é a realidade. Porém, está subindo. Então... Cara, fala que nós somos o segundo criador de conteúdo lá com mais padrinhos. Ah, é o segundo já? Caralho. O Jogabilidade é o primeiro, com 391 padrinhos. Ah, número de padrinhos, você disse. Isso, número de padrinhos. Só que eles ganham, tipo, 3 vezes o que a gente ganha. Os caras estão com a... É, se eles tiverem que nem a gente, eles não ganham tanto assim, né? Se eles tiverem isso, né? 60% de inadimplente... Tem isso. Mas é aquele esquema, tá subindo, continua ajudando. E se você já botou lá pra ajudar, o dia que gerar o boleto, paga o boleto, amiguinho. Que aí você ajuda de verdade, não dá dibre mais. Fala pra nós, chega lá no Twitter, manda mensagem pra gente adicionar no grupo dos padrinhos, que eu acho que é uma das melhores coisas pra galera. Ah, pô, o pessoal sai junto, fizeram aquele churrasco lá pra nós, é foda, mano. Pô, o pessoal se pega junto, já que eu já fiquei sabendo. Já saiu namoro já, velho. É, então. Pessoal, 4h20, ele sempre combina de fazer alguma coisa. Pode crer, todo dia 20 de abril. Então é isso? Sim, até semana que vem. Até mais, gente. Prometemos não atrasar. Processinho chegando no Canadá. Falei mal da e eles não vão deixar passar. Só falei no Twitter que o negócio era furada. E já foi metendo advogado na parada. Já pensou que caralho? Processado por twittar? Puta merda, vão trabalhar. Que louco esse mundo, advogado vagabundo. Se fuder, se fuder. Como pode, meu amigo, processado por esses bosta? Seus filhos da puta trabalhar, vocês não gostam. Tô cagando pra processo aí no hemisfério sul. Nem tenho nada no Brasil, meu irmão, vai tomar no seu cu. E o pior é que nem posso falar que é a... No entanto, tá bem claro pra você. Que louco esse mundo, advogado vagabundo. Se fuder, tô cagando pra você. Se fuder, se fuder. Se é verídica a parada? No Chrome, clica. Eita, que é isso? Estão ligando? Tem 99 vídeos hoje? Não, tinha a gravação da abertura. Hã? Era pra que horas? Eu tinha até esquecido que horas que era. 2 horas. Que horas são aí agora? 3. Ah, fudeu-se. Agora a gente tá gravando. Não, espera. Depois a gente terminar de gravar, a gente grava lá.